gente informa o horário, calça fora. Confirme. Gente, vamos verificar aqui agora de Prakop o esquente uniforme. Puxa, acionamento, acionamento 321 na remota. Com 3 horas e 40 de autonomia, POB de 68, alterna Salvador. Senhor POB, 5627. 68. Gente, 68 a bordo, altímetro no 0 no 6, táxi em frente, aguarde para ingresso, parte principal. Vai táxi aí, Aguará, 5627. Pushback e acionamento, Oceaner 6321, está na remota, 1-3. Gente, 6321, aguarde, temos 3 aeronaves para ingresso no setor. Afirmo, graças. 5627, segue o Airbus da TAM, via Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1-6, bom voo. Ok, visual com a aeronave da TAM, vai seguir, no ponto de espera, vai chamar. Salvador, Passaredo 2263. Após o Passaredo 2263, chegada na mão, deixa para 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. Na mão, 4 mil pés, o ajuste no 0 no meio. Quem que fala, nós temos aqui a DLA no sistema, mas não temos o plano, pode informar onde foi apresentado? Aeroguia. Cada prevista da Eula e da Bridge, vamos coordenar com a sala IF, aguarde. Cruzeiro 21, taxi via Juliet, gate 11. Via Juliet, gate 11, terminal de plano. 3217, táxi via Juliet, portão 10, o, informando o aeronave à frente, estaciona no 1-1. 1-3-9-6, táxi via Juliet, portão 9. 3-1-6, Juliet, 0-9, com 3-1-6. Direito 219, boa tarde. Redução para 259. 250, com 0-10. 3192, completa a próxima faixa, minha torre 1-1-8, décimo meia. 2-6, boa. Meia dúzia. Alfa Kilo, pátio 3 na 612, 5491. Fox, livre táxi, chame para ingresso. Copiado Lima, Mike Foxtrot, a linha e mantém, 1-7. Mike Foxtrot, observa a análise de turbulência do Boeing, atento à mesa, mantém livre decolagem com proa do litoral sul, o vento variável com 2 nós. Sistema vai retransmitir assim que recebermos. Vamos prosseguir com a cópia. Estimado uns 5 minutos para o processamento. 92, baixar a trava de terra. Copiado, já avistado, continue agora de vista livre. Vai. Solo, só para a gente coordenar com o pessoal do Solo 6321, não haveria alguma possibilidade de informar quando, após que aeronave a gente está autorizado? Tá fora do solo, Lima, mas Lima, Mike Fox, Trot, Central, Interceptor, Litoral, sob meu controle na frequência 1208. Central, Litoral, controle 1208, Fox. Paulo, boa tarde, AB5729, livrou na Cisco. 75729, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Da Alfa, reporte antes da Juliette, 5729. Era. Aeroporto, está 3192. Estacionar 6327, a torre? É 327, né, que foi? Após a passagem do Airbus da TAM, ali mantém 1-0. Em animatela, após a TAM. Controle, Toro Papa Tanguito, Telefel, vai estar cruzando 6 dias para 6.000 e formatizado para o pai. 7 Vitor Telefel, modificado em 57, descido agora para 1.500 pés, prova da rotatória, aguarde transferência de comunicações. Desce para 1.500 pés, na prova da rotatória, aguardando. Gol 1.0.2, alteração para sequenciamento, curva esquerda, pro norte, seu limite ao localizador. Esquerda para a marca, limite ao lado, voo 1.0.2. Aparelho 2.263, autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 e informe no localizador. 2.000, informará no localizador, aparelho 2.263. Controle Salvador, o Lima Mike Fox decolou no 7, passou Itapuana, você escuta. Aparelho Lima Mike Fox, 500 pés no litoral, informe a questão de voo. Você vai até o coral da barra em voo de teste, se possível solicita subir para 2.000 pés, mantendo o litoral. Está presente, está autorizado para 1.000 pés, o Lima Mike Fox. 1.000 pés, gente. No bom fim, autorizaria subir para 2? Está surgindo o tráfego, o Lima Mike Fox. Gente, nossa escuta subindo para 1.000, quanto possível, está autorizado para 2, aguardando o Lima Mike Fox. R6327, vento variável com 2 nós, sem livre decolagem 1.0. 6327, livre decolagem. Estou em Salvador, boa tarde, estou 355, pronto, aeroporto espera da 1.0. 355, muito boa tarde, observa a rolagem do Foca 100 da Avianca, após ali, mantém 1.0. Boa tarde, Avianca, ali mantém, estou 355. Siga para o final da 1.7, chame a torre, frequência 1.186, até o meu posto. Se aproximando ao ponto de espera da 1.0. 5627, boa tarde, mantenha um ponto de espera. Vai manter o ponto de espera. O ajuste em Salvador 1.0.6. Mantenha condições visuais 3.500 pés, direto Feira de Santana. Quando possível, se chamar de pouso. Salvador, a chamé 6321, pronto para o táxi. Com 4 horas 39 minutos de autonomia, 77 a bordo, alternando Goiânia. Dois. 208, gente. Boa tarde. Através da minha dúvida, meia 1-3-2-1. 3192, táxi via Juliette, portão 4. Juliette 4. Final 1-7, chame 3 milhas fora. Portará 3 milhas. Eita, na proa 070 para o localizador, informe estabilizado. Descida agora para 2.000 pés. 2.000 pés, proa 70, reportará estabilizado, 0.10 da Gol. Salvador, Oceaner 6327. Oceaner 6327, contato radar, suba para o nível 220, autorizado Leda. Subindo para 220, na proa de Leda. Através do 06, o 636. Gente, o César Airbus da TAM, que vai parar no portão número 4, rapaz, segue via Índia Alfa no ponto de espera da Torre 1 na noite decimal 6, bom voo. Ciente do TAM, quase Índia Alfa, 1 na noite 6, 6. São 3155, vento variável com 2 nós, livre decolagem 1-0. 5627, a linha mantém pista 1-7, confirmando 1-0 após a rolagem do Airbus da TAM. Tá ciente, tá visual com o mesmo, aí a linha mantém. Tem um campo à vista, passaria do 2263. 2263, completa final e chama a torre 1186 até o meu posto. 1086, onde vai? Controle o Lima, mais pode farol da barra pro retorno pelo litoral. Você vai retornar pelo Oxel, Lima, mais Fox? Está autorizado, positivo. Não vai mais subir para 2000 pés, não? Se autorizado, pode afastar para o mar aqui a 2000 na... para o WIF, se é autorizado. São 3155, decolou 02, controle 208. 208, boa. Salvador, passaria do 2263. Continue a aproximação, aguarde pista livre, passaria do... Pesado, Leda. Direto, Leda, 5-7-7-3. 1-0-2, está pesado. 1-0-2, completa a aproximação, chama a torre 18-6, até o meu posto. 18-6, obrigado, bota lá. 2, Salvador, boa tarde, 1-0-2. Vitor Charlie Hotel, livre pouso 1-7, vento variável com 2 nós. Charlie Hotel. Trip 5627, autorizado a decolar 1-0, vento variável com 2 nós. Ciente, está iniciando, 5627. Salvador, 1-0-2 da Gol. Número 2, continua o repasse externo, 1-0-2. Reportará. Agradece a colaboração, tá voltando pra linha do litoral, ciente, tá? Ciente, Lima, Mike Fox, Mike Fox, Fox na através de Pitaçu. Pode através de Pitaçu, Fox. 4, chama o controle 1208. Chama o controle 1208, graças. Passarei 2263, vento variável com 2 nós, sem livre pouso, 1-0. Livre pouso, passarei do 2263. 150. Ok, no perfil da Puka 150, 35627. Tá passando Vitor Charlie Hotel, seu solo 04, prossegue para aqui, pátio. Backtrack autorizado, chão e pista livre. 6327. 6327, ciente, voando Ilhéus. Solicita final 180. Solicita final 180, direto Ilhéus. Sim. Por que veio Fan, nós passamos suas informações via telefone para Recife e agora já temos os dados. Pronto para a cópia? Autorizado com fins, nível 400, via Terzulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 17, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5524, coteja. Pessoas a bordo. 06, livre direita, livrão 219. 219, passaria do 2263. Zero, baixar e travado com 010. Jovem, estado livre pouso no 0, vento variável com 2,8 no 012. Livre pouso no 012. Oceaner 6321, após a passagem do Boeing da Gol, a linha e mantém pista 10. Após o Gol, a linha mantém pista 10-63, 1-2. Livre Sonar, chame táxi. Nome é 327, chama agora Recife, 1251 e alternado no 3325. 251, alterno 1331125, chama 6327. Chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 251, 3325, 3155. Boa. Salvador Rocha 6314, autorização para a Petrolina, por gentileza. 3-1-4, autorizado Petrolina, nível 340, via Perzulu 20. Saída Momo, transição Flock. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8. Aciona 5510, coteja. 4 conforme, Perzulu 20, Momo Block, decola da 10, curva à esquerda 208, 55, 10, transponder, Rocha 6314. Nível 340, chama para pushback sonamento. Olha. Senhora Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.6. Ajuste no 0.6, descendo para 4.000, identificou o gol no 7.5. Lima Mike Fox, estou recebendo 900 pés no Moto Charlie. Não, ativo, está descendo para 500, Fox. No 0.2, fala 0.8, direita 1.219. 2.19. Algum 012, Ibrahim, você escuta, boa tarde. Estádio no 012, táxi via Alfa, reporte Alfa da Juliette. E Alfa da Juliette, reporte Alfa 012. Preto meia, tamo pouso. Preto meia, pode. Fox Trot, prossiga. Passou Pituaçu para ingresso pouso, parte da mata, intenção, direita da 17. Por gentileza da presente, cruze direto a final da 10 para prosseguir para a bata. Nós temos uma decolagem dentro do instante da 17, ok? Não interfira com a final da 17. Tá, ciente, vai dar presente, curva à esquerda para o cruzamento da 10 e aproximar para a bata, Alemão em Fox. Afirmativo. Fim, nível 360, via Perzulu 16, saída da Eoleda Bridge. decola da 10, curva à direita, controle 120, décima 8, aciona 5525, proteja. Meia 321, decolou aos 10, sem controle 1208. 1208, bom trabalho, 6328. Transponder 5525, azul 44, correção 4144. Protejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama pushback sonamento, 4144. Então, eu chamo 321, contato radar, suba para o nível 380, está autorizado a torre de Elefão. Autorizado direto do Elefão, chamo para o 380, 6328. Fox, traz a visual, cruza a final da 10, informa o vento variável com 2 nós, chama em solo controlado na bata. Chama lá no solo controlado, Fox. 62, Paulo Salvador, muito boa tarde, Trip 5219. Boa tarde, 5219, prossiga. Poderia coordenar o 180 para a vitória da conquista para o 5219? Ainda é cedo, devemos ter o seu plano dentro de 5 a 10 minutos. Se a gente está na guarda, 5219, muito obrigado. Cruzado, 5627, Aracaju. Sente, Aracaju, Aracaju, obrigado. Frequência livre, boa tarde. Boa. Ok, sim. O senhor só estava aguardando a aeronave que decolou da 10, cruzar a final da 17. Agora já cruzou o vento variável com 2 nós. Tem livre decolagem da 17, Whisky Yankee Uniforme. Que o informe decolou ao 104, chama o controle 1208. Chama não 208, senhor. Controle, muito boa tarde, esse é o Whisky Yankee Uniforme. Boa tarde, Whisky Yankee Uniforme, contato radar, subiu para o 400, saída da El. Da El, 400, Whisky Yankee Uniforme. 3195, autorizado a final do procedimento, desça para 2003, informe estabilizado, o ajuste 1096. Ajuste 1096, desça para 2000, para estabilizado com 975. Minha 321 no controle? Prossiga, minha 321. Tudo restrito para o nível 240 da presente. Restrito 240 para o 6321, confirma? Afirmo. Temos um tráfego posição de 2 horas, 20 milhas com deslocamento ao sudoeste. Está mantendo nível 260, está em contato com o centro Recife. Ciente, estão com o mesmo anotamento, controle. Ele para 240 e chame Recife agora na frequência 1260 e alternado 1288. 1260, 1288, 6321, bom trabalho. Solo Salvador, ED 5729 na posição 2, sentido aqui. 5729 pronto para Copos? Pronto, Copos. Autorizado com fins, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decolada 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5520, coteja. Coteja 360, via Aperlo 16, até com fim. Decola na Tael, letra 15, primeira curva direita, 120, decima 8 é o controle, 5520, transponde o AB 5729. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Tango Whisky Yankee Uniforme, chame Recife agora, frequência 1251 e alternado 3325. Terminal 251, 3325, uma boa tarde, bom trabalho, senhor. Boa tarde. E 5627, chame Recife, frequência 1265 e alternado 12545. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, trip 5-6-2-7, boa tarde. Boa. Paulo Salvador, 3-2-1-7. Prossiga. Autorização a conseguir, 3-6-0. Saída prevista da Euleda Bridge, aguarde cópia.